A cristandade justifica o divórcio do rei. Dentro de pouco, quero crer, o segundo casamento será tornado público, assim como a coroação da nova soberana. Catarina não mais será chamada de rainha, porém princesa e viúva do falecido Arthur. Oh! Esse Cranmer é um sujeito de peso. Teve muito trabalho com os negócios do monarca. Suffolk, de certo. E ainda vemos de, por isso, vê-lo como arcebispo. Norfolk, ouvi falar a esse respeito. Suffolk, é certo. Eis o cardeal. Entram Wolsey e Cromwell. Norfolk, observai-o. Observai-o. Está zangado. Wolsey, entregastes ao rei embrulho, Cromwell. Cromwell, no quarto de dormir. Dei-lhe em mão própria. Wolsey, viu de que se tratava? Cromwell, na mesma hora tirou o selo, e o que pegou primeiro leu com ar muito sério, revelando grande preocupação. Emendou dizer-vos que hoje bem cedo viesseis esperá-lo. Wolsey, pretende sair logo? Cromwell, penso que ele não deve demorar. Wolsey, deixai-me agora por uns instantes. Sai Cromwell. À parte. Deve ser a duquesa de Alençon, irmã do rei da França. É essa que ele há de escolher para a esposa. Ana Bolena. Não, não quero para ele a Ana Bolena. Não basta ter uma bonita cara. Ora, Bolena. Não queremos nada com Bolena nenhuma. Que demora como as notícias de Roma. Ora, a marquesa de Pembroke. Norfolk, ele não está contente. Suffolk, talvez já saiba que contra ele a cólera o rei já está afiando. Surrei, ó Deus. Deixai-a com bom corte, se fores justo em tudo. Wolsey, dama de companhia da rainha, filha de um cavaleiro, ama da ama, rainha da rainha. Esta candeia não está dando chama muito clara. Tenho de espivitá-la. Então, que acabe. Tem mérito e é virtuosa, mas, que importa? Sei que ela é luterana apaixonada. Não é saudável para a nossa causa que ela repouse do monarca ao peito, que tão dificilmente é governado. Depois, apareceu recentemente um herético dos piores, esse Cranmer, que no ânimo do rei soube insinuar se agora é dele o oráculo. Norfolk, alguma coisa o deixa preocupado. Surrei, desejara que fosse alguma coisa que lhe estragasse a corda mestra do coração. Entra o rei, lendo um codicilo, e Lovell. Suffolk, o rei. O rei vem vindo. Rei Henrique, que quantidade imensa de riquezas soube ele acumular para si próprio, e que enormes despesas a toda hora de suas mãos escoam. De que modo pode ele conciliar as duas coisas? Então, senhores, vistes o cardeal. Norfolk, aqui nos encontrávamos milorde, a observá-lo. Algo estranho tem no cérebro. Morde os lábios, assusta-se, detém-se subitamente, os olhos no chão crava e, de repente, leva o dedo à fronte. Sem que se espere, age estuga os passos. Depois, detém-se, o peito fere duro, volvendo a olhar mais uma vez a lua. Nas mais estranhas posições vimos. Rei Henrique, pode ser que em revolta tenha o espírito. Papéis do Estado esta manhã mandou-me, conforme lhe pedira. Poderias acaso imaginar o que entre os mesmos fui encontrar, por pura inadvertência, posso-vos garantir, da parte dele. O inventário, em verdade, relativo e sua prataria, seus tesouros, finíssimos tecidos, ornamentos de sua casa que julga serem mostras de excessiva opulência, que ultrapassa de muito as posses de qualquer vassalo. Norfolk, o céu tem parte nisso. Algum espírito de certo entre os papéis pôs essa lista para com ela os olhos abençoar vós. Rei Henrique, se acreditar pudéssemos que suas meditações pairavam sobre a terra e alguma multa espiritual visavam, pudera prosseguir no devaneio. Mas receio que sejam sublunares suas ideias e, por isso, indignas de séria reflexão. Senta-se no trono e fala baixo a Loveu, que se dirija a você. Você, Deus me perdoe. Que o céu proteja sempre Vossa Alteza. Rei Henrique, meu bondoso senhor, mostrais-vos cheio de coisas celestiais e guardais na alma o inventário da graça mais preciosa, que de certo realieis neste instante. Será difícil para vós, desse ócio pio, tirar o mais fugaz momento para as contas terrestres. Considero-vos a esse respeito um péssimo intendente e alegre me declaro por achar-vos muito igual a mim mesmo neste ponto. Volse, meu soberano, eu tenho um tempo para meus deveres sagrados, outro para dedicar aos negócios que me forem designados no Estado. A natureza, por sua vez, a fim de conservar-se, reclama alguns momentos que eu, por força, como seu filho frágil e no jeito de meus irmãos mortais, tenho de dar-lhe. Rei Henrique, palavras acertadas. Volse, desejara que Vossa Alteza associasse sempre, como por merecê-lo hei de esforçar-me, com as palavras meus atos acertados. Rei Henrique, novamente bendito. Com acerto já procede quem fala desse modo. No entretanto, palavras não são atos. Meu pai vos estimava. Assim dizia, tendo com os atos coroado o dito. Desde que o sucedi, sempre vos tive perto do coração. Assegurei-vos posições de proventos vantajosos. Mas, entrei em meu próprio patrimônio para vos estender meus benefícios. Volse, à parte. Que quererá ele dizer com isso? Surrei à parte, Deus faça prosperar este negócio. Rei Henrique, fiz de vos o primeiro homem do Estado, o primeiro, pois não? Dizei, me, peço vós, se confirmais o que eu vos declaro. No caso de o fazerdes, respondei-nos se nos deveis obrigação por isso. Que nos dizeis? Volse, meu digno soberano, confesso que as reais graças diariamente sobre mim derramadas ultrapassam de muito quanto eu vos fazer pudesse. Sim, vencem mesmo todo esforço humano. Sempre equei meus esforços, se deixaram ficar de meus desejos, porém nunca de minha habilidade. Meus intuitos pessoais só mereciam ser chamados de pessoais na medida em que tendiam para o bem da pessoa sacratíssima de Vossa e Majestade Rubem do Estado. Por todas essas graças derramadas sobre mim, tão indigno e pequenino, só agradecimentos de vassalo vos posso dirigir e minhas preces ao céu por vós, assim como a lealdade muito própria, que tem sempre crescido e sempre há de crescer, até que a morte, esse inverno, a aniquile. Rei Henrique, bela frase. Retrata um obediente e fiel súdito. A honra o recompensa, como opróbrio. Caso contrário, será o seu castigo. Penso que ao tempo em que com benefícios vos estendi a mão, sincero afeto por vos do coração se me expande, honras do trono sobre vos chovendo, mais do que sobre outra qualquer pessoa. Por isso tudo, vossa mão, o cérebro, o coração e todas as partículas de vosso ser deviam, não por força dos deveres gerais da vassalagem, mas, por assim dizer, por um afeto muito particular, ser-me afeiçoados, a mim, o vosso amigo, mais que aos outros. Volse, só sei dizer que sempre hei trabalhado mais para o bem de vossa e majestade do que para o meu próprio. Assim fui sempre, assim sou e hei de ser. Embora todos os homens viessem a quebrar as juras que a vos os prendem, arrancando-as da alma, muito embora os perigos se amontoassem em maior quantidade do que pode representar o próprio pensamento, sob formas pavorosas me surgindo. Ainda assim, qual penedo em meio às ondas impetuosas, o meu dever de súdito desviar a torrente irresistível e se conservaria sempre vosso. Rei Henrique, palavras muito nobres. Tomai nota, senhores, que ele tem muito leal peito, pois o vistes aberto. Ora lede isto. Entrega-lhe uns papéis. E, em seguida, isto. E, após, o vosso almoço, se apetite tiverdes para tanto. Sai o rei, lançando um olhar colérico para o cardeal Volse. Os nobres se apressam a segui-lo, sorrindo e cochichando uns com os outros. Volse, que quer dizer tudo isso? Essa ira súbita? Como fui provocá-la? Ele afastou-se com o rosto carrancudo, parecendo dos olhos irradiar minha ruína. É desse modo que o leão furioso encara o ousado caçador. Ferido, muito embora, o aniquila. É necessário que eu leia este papel. Temo que nele se ache a história de toda a sua cólera. É isso mesmo. Esta folha aniquilou-me. É a relação do mundo de riquezas que eu amontoei para proveito próprio, especialmente para ver se a sede do papado alcançava, e meus amigos de Roma, assim, pagar. Oh, negligência! Digna de pôr um imbecil por terra. Que demônio maldoso me teria levado a colocar este segredo de tamanha importância no pacote que eu mandei para o rei? Não há recurso para remediar isto. Traça alguma que esta ideia do cérebro lhe tire. Sei que ele vai ficar muito abalado, mas um meio conheço, que no caso de ser bem aplicado, embora a sorte se possa opor, me tirará do aperto. Que será isto? Ao Papa. A própria carta que eu enviei à Sua Santidade. Por minha vida. Agora está acabado. Não há remédio. Já alcancei o ponto mais alto da grandeza, e desse pleno meridiano de minha grande glória baixarei apressado para o ocaso. Vou cair como um lúcido meteoro, que ninguém mais enxerga. Voltam. Os duques de Norfolk e de Suffolk, o conde de Surrey e o lorde camareiro. Norfolk, escutai o prazer do rei, cardeal. Entregar-vos ordena sem delongas em nossas mãos o selo e a casa de Asher-vos recolher, a sede do bispado de Winchester, até novas mais precisas terdes de sua alteza. Volse, alto. Onde se acham vossos plenos poderes? Só palavras nunca trazem tão grande autoridade. Suffolk, quem pode contrariá-las, se da boca do rei, diretamente, elas dimanam. Volse, até que eu veja mais do que palavras, ou vontade somente e a falsidade que vos caracteriza, ficai certos, senhores oficiosos, que eu me atrevo, que eu devo contestá-las. Veja agora de que metal grosseiro fostes feitos. De inveja. Com que empenho seguis todos minha desgraça, como se alimento dela mesma tirasseis. Que brandura, que maciez revelais em tudo quanto pode apressar minha queda. Em vosso curso de inveja continuai, homens maldosos. Os deveres cristãos vos dão apoio, mas há de vir o tempo em que, sem dúvida, sereis recompensados. Este selo que de mim reclamais com tanto empenho, o soberano, meu senhor e vosso, com suas mãos me deu, asseverando que em toda a minha vida eu gozaria do posto e dignidade a ele inerentes. E para sua generosidade deixar bem clara, confirmou o dito com suas cartas patentes. Assim sendo, quem se atreve a tomar-mo? Surrei, o rei, que o deu. Volse, que seja ele em pessoa, então. Surrei, não passas de um traidor arrogante, padre. Volse, eminentes, lorde atrevido. Há 40 horas, Surrei preferiria ter queimado a língua a falar desse modo. Surrei, tua empáfia, o pecado escarlate, esta chorosa terra privou do muito nobre Buckingham, meu sogro. Todas as cabeças, todas de teus irmãos cardeais, contigo e quanto tiveres de melhor, pesavam menos que um só cabelo dele. A peste leve toda a vossa política. Enviastes-me para a Irlanda, afastando-me da ajuda que podia prestar-lhe, do monarca, de quantos o teriam desculpado do crime a ele imputado, enquanto a vossa grande bondade, por piedade santa, o absolveu com um machado. Volse, isso, e assim tudo quanto este lorde falador quisesse duravante assacar-me, afirmo, é falso. Por lei o duque recebeu o seu prêmio. De como eu fui isento de maldade particular na queda dele, provo o nobre júri e a própria ação nefanda. Milord, se eu gostasse de discursos muito compridos, ora vos diria que sois destituído tanto de honra como de honestidade, e que a respeito de lealdade e verdade ao soberano, meu sempre leal senhor, me considero melhor homem que Surrey que todos quanto suas loucuras aprovavam. Surrey, padre, essa roupa longa vos protege, por minha alma. Se não fora isso, havias de sentir minha espada no teu sangue. Podeis, milordes, continuar ouvindo por mais tempo tamanhas arrogâncias? E logo deste tipo. Se mostrarmos mansidão a esse ponto, que permita um repalho escarlate fazer pouco de nós todos, então, adeus, nobreza. Que prossiga sua graça e vos enxote com seu chapéu, tal como a Cotovias. Volse, para esse estômago é veneno o mérito. Surrey, sim, mas o mérito de haver reunido por meio da extorsão toda a riqueza da terra em vossas mãos, cardeal. O mérito do embrulho interceptado, da missiva que para o Papa contra o rei mandastes. Já que me provocastes, vosso mérito vai ficar conhecido à saciedade. Milord de Norfolk, se é que de nobre família descendeis e fazeis caso do bem-estar de todos, da grandeza de nossa condição espezinhada, de nossos filhos que, dificilmente, se ele viver, virão a ser fidalgos, lede a lista de todos os seus crimes, o resumo de todos os seus atos. Muito mais assustado vou deixar-vos do que o sagrado sino, quando aquela rapariga morena em vossos braços se recosta, cardeal, e vos dá beijos. Vós sei como eu podia desprezar este homem, se não fosse impedir-me a caridade. Norfolk, Milord, a lista de seus crimes se acha com o próprio rei, mas basta que o declare. São todos horrorosos. Volse, mais formosa com isso, imaculada, há de mostrar-se minha inocência, quando o soberano conhecendo ficar minha lealdade. Surrey, isso não vai salvar vós. Felizmente tenho boa memória. Ainda me lembro de alguns itens da lista. Vou dizê-los. Se capaz de corar ainda fordes, cardeal, e de dizer culpado a tudo, um resto mostrareis de honestidade. Volse, falai, senhor, pois desafio vossas acusações. Corar eu poderia, mas por ver um fidalgo que de todo perdeu a compostura. Surrey, antes perdi-la que perder a cabeça. E agora ouvi-me. Primeiro, sem que o rei tivesse tido ciência disso ou nisso consentido, conseguistes o posto de legado, com o que mutilastes os direitos de nossos bispos. Norfolk, a seguir, em tudo quanto escrevieis para o rei e para príncipes estrangeiros, sempre usáveis a pretensiosa fórmula seguinte. Ego et rex meus com o que do rei fazieis um subalterno vosso. Suffolk, mais, ainda, sem ter o rei nem o conselho ciência, quando de embaixador servistes junto do imperador, tivestes a ousadia de a Flandres carregar o grande selo. Surrey, item, poderes plenos de vos teve Gregório de Cassado, para um pacto firmar entre Ferrar e sua alteza, sem de nada saber o rei e o estado. Suffolk, depois, por simples ambição, mandastes gravar vosso chapéu sagrado em todas as moedas do rei. Surrey, depois, enviaste somas enormes, deixo agora à vossa consciência os meios porque foram ganhas, para Roma comprar e abrir caminho para mais altos postos. Isso tudo sob as ruínas do país inteiro. A mais, porém por serem coisas vossas, são odiosas. Não vou sujar a boca. Camareiro, ó senhor! Não façais pressão tão grande contra um homem que cai. É caridade. As leis estão patentes suas faltas. Que elas, não vós, se incumbam de puni-lo. Aperta-se-me o coração por vê-lo precipitado de tão grande altura. Surrey, por mim, perdoe-lhe. Suffolk, Lorde Cardeal, eis o que o rei decide. Tendo em vista que quanto ultimamente praticastes dentro deste país, na qualidade de legado, se encontra no domínio de um praemunire, contra vos se expressa uma ordem de confisco, relativa a tudo o que possuís, terras, castelos e quanto mais tiverdes, declarando-vos fora da proteção do soberano. Essa é a minha mensagem. Norfolk, e com isso a vossas reflexões vos entregamos, para vos reformardes. Quanto à vossa resposta de há momentos, obstinada, de não nos entregar o grande selo, o rei será informado e, certamente, vos agradecerá. E agora, adeus, meu pequenino e bom Lord Cardeal. Saem todos, com exceção de Volsey. Volsey, adeus ao pouco bem que me votáveis. Adeus, um longo adeus a toda a minha grandeza. Esse é o destino de todo homem. Hoje lhe nascem as folhinhas tenras da esperança. Amanhã ele floresce, carregado ficando de honrarias. Mas no terceiro dia vem a geada, uma geada mortal, e no momento preciso em que ele, quão simplório e calmo. Crê que sua grandeza está madura, ela a raiz lhe morde, caindo ele tal como agora eu caio. Aventurei-me como crianças que nadam com bexigas, durante estios vários num oceano de glórias, mais profundo em demasia. Minha vaidade, inflando-se ao extremo, arrebentou sob mim, ora deixando-me cansado e envelhecido no serviço, ao sabor de uma rude correnteza que para sempre acabará tragando-me. Glórias vãs deste mundo, pompas fúteis, tenho-vos ódio. O coração se me abre a novos sentimentos. Triste a sorte de quem depende do favor dos príncipes. Entre o sorriso a que ele aspira tanto, o aspecto prazenteiro do monarca, e sua ruína há mais angústia e medo do que na guerra ocorre ou nas mulheres. E quando a queda vem, quem cai é Lúcifer, privado da esperança. Entra Cromwell, com aspecto consternado. Que é que há, Cromwell? Cromwell, para falar, senhor, não tenho forças. Volsey, como? Minha desgraça te consterna. Admitir teu espírito não pode que um grande homem decline. Estás chorando. Devo, então, ter caído de verdade. Cromwell, como vai vossa graça? Volsey, bem, de certo. Nunca fui tão feliz, bondoso Cromwell. Agora me conheço. No meu íntimo sinto uma paz que paira sobre todas as dignidades terrenas, uma consciência clara e tranquila. Devo ao rei a cura. Agradecido sou a sua graça, humildemente o digo. Destes ombros, por piedade, tirou o pesado fardo que afundar poderia até uma frota. Honra excessiva. Oh! Que pesado fardo! É um fardo, meu bom Cromwell, excessivo para quem põe no céu toda a esperança. Cromwell, alegro-me por ver que vossa graça compreende a situação por essa forma. Volsey, penso que sim, convicto estando agora, graças à força que no peito sinto, de que suportarei mais sofrimentos e muito mais intensos do que quantos meus inimigos de ânimo mesquinho a me infligir se atrevam. Que há de novo? Cromwell, a novidade pior e mais penosa é a boa graça do rei ter desperdido. Volsey, Deus o ampare. Cromwell, a segunda é que nomeado foi em vosso lugar Sr. Thomas Emory. É o Lord Chanceler. Volsey, é um tanto súbita, parece-me, a ascensão. Mas é pessoa de saber comprovado. Faço votos para que ele por muito tempo saiba conservar-se nas graças do monarca e a justiça aplicar segundo as regras imparciais do dever e da consciência. Desse modo seus ossos, quando o curso completado ele houver já se achar na bem-aventurança adormecido, alcançarão um túmulo banhado nas lágrimas dos órfãos. Há outras novas. Cromwell, Cranmer voltou e foi bem recebido. Foi nomeado arcebispo de Cantuária. Volsey, ó! Oh. Isso é novidade. Cromwell, finalmente, que Ladeana, com quem muito em segredo havia muito tempo, o rei casara, hoje foi vista em público, quando ia para a Capela Real, sendo tratada como rainha. Só se fala agora em sua coroação. Volsey, foi esse peso que me jogou por terra. Ó oh, Cromwell, Cromwell! O rei se me escapou. É para sempre que eu perco minhas glórias nessa única mulher. Jamais o sol voltará a proclamar minha grandeza, nem a adoirar de novo os novos grupos que sempre meus sorrisos aguardavam. Afasta-te de mim, bondoso Cromwell. Sou um pobre homem decaído, indigno de ser agora teu senhor e mestre. Vai procurar o rei. Jamais o caso há de ter este sol, é o que desejo. Quem é se lhe disse quanto verdadeiro? De certo há de ajudar-te. Algum resquício de consideração a meu respeito, conheço-lhe a alma nobre, há de impedi-lo de apagar teu serviço meritório. Bondoso Cromwell, não te esqueças dele. Cuida de teu futuro, promovendo tua estabilidade. Cromwell, o meu senhor. Vou deixar, vós. Forçoso é, então, que eu perca tão bondoso senhor, tão leal e nobre. Atestem-me as pessoas que de ferro não têm o coração, em como é cheio de tristeza que Cromwell se despede de seu senhor e mestre, o soberano meus serviços terá. Mas minhas preces sempre vossas serão, ó. Sempre, sempre. Volse, Cromwell, nunca pensei que uma só lágrima viria derramar em minha queda. Mas com tua lealdade e singeleza ao papel de mulher me reduziste. Enxuguemos os olhos. E ora escuta-me. Quando esquecido eu já estiver, que é certo vir a sê-lo, e dormir no frio mármore, quando ninguém pronunciar meu nome, dirás que eu te mostrei, dirás que volse, que as estradas da glória percorrerá e os abismos sondara mais profundos e as sirtes do comando, em seu naufrágio te mostrou o caminho da grandeza, o caminho seguro e confortável que ele próprio perdera. Observa apenas minha queda e o que fez minha ruína. Despite de ambição, Cromwell, te peço. Esse pecado derrubou os anjos. Como útil poderia ser aos homens, de Deus feitos à imagem? Não reveles egoísmo. Ama os próprios inimigos. Não lucrarás por meio do suborno mais do que com a verdade. Traze sempre na destra doce paz, fala que as línguas invejosas reduzas ao silêncio. Se justo e nada temas. Que tuas metas se identifiquem sempre com as da pátria, de Deus e da verdade, pois, ó Cromwell, no caso de caíres, tua queda será de um grande mártir. Serve ao rei, por obséquio, deixa-me. O inventário farás de tudo quanto teno, tudo, até o último pene, ao rei pertence. Minha lealdade ao rei e minhas vestes é tudo o que me resta. Ó Cromwell, Cromwell. Se ao meu Deus eu tivesse revelado metade, só, do zelo com que sempre servi o soberano, ele de certo não me teria, nesta idade, entregue nu aos meus inimigos. Cromwell, meu bondoso senhor, tende paciência. Volse, tenho muita esperança da corte, agora, adeus. Minha esperança se concentra em Deus. Saem. Ato 4. Cena 1. Uma rua de Westminster. Entram dois gentis, homens, que se encontram. Primeiro gentil homem, mais uma vez, bem-vindo. Segundo gentil homem, como vós. Primeiro gentil homem, viestes tomar lugar, porque a Ladiana possais ver, quando vier da coroação. Segundo gentil homem. Perfeitamente. Ao nosso último encontro deixava o tribunal o grande duque de Buckingham. Primeiro gentil homem. Porém naquele dia tudo era só tristeza. Hoje, por toda parte reina a alegria. Segundo gentil homem. E com razão. Os cidadãos revelam plenamente que dedicados são ao rei e ao trono. Façamos-lhe justiça. Sempre se acham prontos a celebrar esta efeméride com representações, troféus e emblemas. Primeiro gentil homem. Mas nunca festivais houve tão belos, isso asseguro, nem mais adequados. Segundo gentil homem. Se desculpardes a pergunta, posso saber que papel é esse? Primeiro gentil homem. Ora, sem dúvida. É a relação dos que vão pedir hoje novos postos, de acordo com o costume de a coroação. É o primeiro o duque de Suffolk, que deseja ser nomeado grão senescal. O duque de Norfolk vem depois, como conde-marechal. Lede o resto vos mesmo. segundo gentilhomem. Agradecido. Se eu já não conhecesse esse costume, vosso papel muito útil me seria. Mas, por favor, dizei-me, que foi feito de Catarina? Falo da princesa